Aleluia, aleluia. Aleluia, graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Eu não, quando chegou nessa parte de tirar o pé do chão, eu sabia que vocês não iam tirar o pé do chão mesmo. Nem bater, vocês não sabem nem bater palma. Aliás, tive uma péssima notícia, vocês não sabem fechar os olhos agora. Você sabe que quando não fecha os olhos, é demônio. Você pode ver que no encontro, com um sinal que a pessoa tem demoniada, ela fica como? Então olhe para a pessoa do seu lado e pergunte para ela, você está endemoniado? Se ela falou não, mande ela fechar os olhos. Ela fechou os olhos? Ela fechou os olhos? Como você sabe se era para você estar com o olho fechado? Ela fechou os olhos, mas como você sabe se era para você estar com os olhos fechados? Aleluia. Estou vendo algumas visitas importantes aqui hoje. Natiele, amo você. Assim sendo, fique logo aqui na minha frente que eu quero ver você o culto todo. Glória a Deus. Gente que eu gosto, eu quero ver aqui na frente, assim. Deixa eu ver se tem mais alguém. Eu gosto de todos vocês, mas hoje eu vou convidar algumas pessoas para vir aqui na frente. Andressa Silva, minha amiga de Facebook. Mas vai ser minha amiga de culto também. Amém. Thaís Filipucci é bonita. Fica aí mesmo. Estou vendo meu amigo de jiu-jitsu. Está lá também. Eu te amo. Não fique bravo comigo. Irmão, toda vez na sua célula tiver alguém assim, você pergunta o que ele faz. Porque se você estiver em artes marciais, essas coisas, você sempre abençoa a vida dele. Aleluia. Ah, estou muito feliz hoje. Tivemos uma reciclagem ontem muito boa. Aleluia. Deus agiu poderosamente naquele lugar. Aprendemos muito lá. Celulares desligue. Crianças, temos uma sala lá embaixo lindíssima para todas as crianças. Temos bichinho. E se necessário for, contrataremos até patati patatá. Aliás, eu contratarei a roupa e fantasiaremos algum irmão aqui abençoado. Pode ser o Coca. É porque o Coca de patati patatá seria um patati patatá meio da Somália, manja, né? Um patati patatá que não se alimenta muito bem, né? E as crianças querem ver saúde, força, vida, né? Então era bom ser um patatizão, assim, um... Não, Luciano não dá. Luciano não deixa pro Natal, Papai Noel, né? É, aí a gente resolve. Então o Luciano sabe que a partir do dia 1 de dezembro, ele estará lá embaixo como Santa Claus, barbona branca. E qualquer coisa, a barba branca já aponta pros nossos amigos lá do Templo de Salomão. Ah, aqueles caras estão ficando cada vez mais loucos. Não é o nosso caso. Em nome de Jesus. Deus tem... Oh, coisa linda, Mauá mandou 4 palavras seguidas de chamado e propósito. Não, nada daquilo que nós gostamos de pregar aqui. Vai ser uma bênção, Francisco. Vai começar hoje. 6 fases do cumprimento do propósito de Deus para a sua vida. Você provavelmente está em um desses momentos aí. Até você confirmar o chamado, você passa por essas crises aqui. Amém? Amém. Amém, glória a Deus. Assim sendo, entretanto, talvez, todavia, feche os olhos e dê a mão para a pessoa do seu lado. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Te adoramos, Senhor, neste lugar. Tu é tudo o que preciso. Manifesta o teu poder no meio de nós. Manifesta a tua graça. Tira o cordeiro que foi morto. Santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se acende. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. seu coração, meu irmão. Esse é o seu momento de busca de intimidade. Abra sua boca, faça uma adoração verdadeira ao Senhor. Declare a Ele a sua paixão. Fale o quanto você o ama. Fale para Ele que tu és santo, Senhor. Maravilhado, Deus. Extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. A igreja, declare a Ele. Jesus, teu nome é força. Nós somos teu, nosso coração te pertence, a nossa vida é tua, Senhor. Abre, Senhor, nosso coração, ministra o nosso espírito hoje, Senhor. Santo, Santo, Santo, Deus Todo-Poderoso, que era e é. Adoramos, tu és bem-vindo entre nós, Senhor. A tua igreja te ama, a tua Senhor. Igreja te busca. É o sonho do propósito de tudo aquilo que foi feito naquele dia, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar todos. Tenha misericórdia, dê para mim uns 40 minutos, que hoje eu vou fazer um culto rápido. Porque. Poucas coisas eu fico assim meio chateado, abatido, desmotivado, sem vontade de cantar uma bela canção. Uma delas é microfone. Glória. Abra sua Bíblia em Lucas 1, 26 ao 37. Cadeiras foram todas testadas, né? Antes de começar o culto. Eu pedi para testar. Glória a Deus. Não é um bom teste, porque você perdeu 5 quilos. Ainda sobrou um pouquinho. A gente chegamos à conclusão aqui que tem que testar as cadeiras. Depois de ontem, meu irmão histórico. Ele é vídeo de YouTube. 1,5 milhão de curtições. Nunca vi uma pessoa tão bela cair naquele dia. A Bíblia fala que quem está de pé, cuidado para que não caia. Nós temos uma nova versão. Aquele que está sentado, cuidado para que não caia. Glória a Deus. Tinha uns caras querendo vir assistir o culto nosso hoje aqui por causa de ontem, sabia? Eu falei, não, irmão, fique lá, lá é benção. Lucas 1, 26, 37, o Jefferson tem aí para projetar? Eu mandei o slide para vocês, viu, da palavra. Se vocês não receberam. Luciana falou das pastinhas? Glória a Deus. Eu sei que a maioria dos meus líderes de células preencheram, né? Aleluia. Pensa que eu sou tonto. Irmão, é porque eu uso o aparelho, pinti o cabelo de lado, uso óculos, eu sou tonto. Eles acham que eu sou tipo Rabicó do sítio. foi legal, mas não é nada. Você acha que meus líderes preencheram as fichas todas? E outra coisa, não é espiritual, é caneta. Caneta Bic. Aquela que você passa a linguinha aí. Já fez isso? Coisa linda. E não funciona do mesmo jeito. Tem uma coisa que eu fazia, Josivaldo, acho que você fazia também. Pegava a pilha, descarregava, dava uns minutinhos na geladeira, uma carguinha no forno e funcionava. Uma hora. Ou menos. Você já deu uma carguinha no chiclete, no açúcar? Nunca? Só um reforço. Já fez, Fernando? Já. Hoje, comprar chiclete é fácil, irmão. Na nossa época era coisa de gente rica, chiclete. Era coisa de gente rica. Eu não vejo a hora de tirar o aparelho para comprar 10 chicletes Plock, Tutti Frutti, colocar tudo na boca, até ficar com o maxilar pudindo. Açúcar é um reforço, é um reforço. O reforço é necessário para quem tem problemas com chicletes. Glória a Deus. Passou nesse momento culinário da Palmeirinha e esses dias estava fazendo coxinha de novo. Verdade, vocês foram lá em... Quando eu falo que aquela velha só faz coxinha, vocês não acreditam. Os meninos foram me visitar lá em casa, chegaram lá e falaram, vamos dar no canal. Aí fizemos Palmeirinha. Adivinha o que ela estava fazendo? Coxinha. Nada contra coxinha, irmão. Se Deus quer te usar para fazer coxinhas para nós, fique à vontade, é de Deus. Aquela do ragaço não acertei uma até hoje, só peguei azedo. O único ragaço que funciona é aquele lá de Mauá, na divisa lá. O resto não serve. Se tem o dono do ragaço está aqui nos visitando, irmão, é só uma dica. Continue ofertando, dizimando, visitando a igreja. Nós amamos a sua vida. Você é dono do ragaço? Não. O culto promete hoje, irmão. Hoje o culto promete. Amém. Lucas 1, 26 ao 37 diz assim. E no sexto mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. Entrando o anjo aonde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras. Considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e pôr-lhe ele o nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço homem algum? Maria fazia corte, viu? Glória a Deus. Respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. Este é o sexto mês para aquele que era chamada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Glória a Deus. Para Deus nada é impossível. Eu adoro essa parte. Palavrinha boa de céu. Para Deus nada é impossível. As pessoas ficam perguntando se eu creio nessas coisas. Eu creio. Vejo aqui vários impossíveis de Deus. Vários, vários e vários. E uma coisa que eu sempre reparo nesse texto: Maria, uma jovem simples, tem que ser chamada para ser mãe do filho Deus para cumprir o propósito. Assim sendo, uma pergunta para você: Maria era uma mulher de Deus? Eu sei que os aleluias são baixos, sabe por quê? Por caso da Igreja Católica, que transforma Maria em uma idolatria. É uma idolatria. E aqui no nosso meio parece que você está falando da coisa mais absurda do mundo. Maria era uma mulher de Deus. Deus viu graça nela. Deus viu nessa mulher virtude. Não estou falando para você ser católico, para agora sair comprando imagem na sua casa. Eu estou ensinando você não ser tão extremista, radical. Será que isso lembra? Religião, política, time de futebol. Corintiano que é corintiano não usa o quê? Verde. De jeito nenhum. De maneira nenhuma. Em espécime nenhuma. Nem um tequinho do nada. Não é assim? Não é loucura esses negócios? Não é um negócio meio... Eu vou chegar para você, mandar uma palavra para você pregar na cela, eu quero que você fale sobre Maria. Você já vai imaginar o quê? Oh, não pode, mano. Acho que pode, irmão. Esse dia tinha um doido veio falar comigo sobre São Jorge. Um cara das antigas. Da época que nós ia pro jogo. Nós fazia poropopó. Ele perguntou sobre São Jorge. Jorge, naquela época, foi um mártir, morreu pela igreja. Quando você fala de São Jorge, lembra de quê? Terreiro e Corinthians. Aí quando eu falo de São Jorge, alguns corintianos até que fica de boa. Mas alguns são paulinos e palmeirenses, já fica como? Vixe, que é isso? Mano, não tenha crise, preconceito nenhum, não. Josivaldo é palmeirense? São paulino. Aí tem um jogo lá do São Paulo, final do campeonato, eu e o Fernandão. Não é nosso time, mas de repente chegamos lá, Fernando, tem 3 frango assado. 4 garrafas de 2 litros de coca gelada e ele chamou nós para assistir o jogo lá. Vamos? Agora. Grito até cacá se ele quiser. Sem crise nenhuma. Tem cara que não vai de jeito nenhum, não sei o quê, não pode. Ou seja mais leve, mas sabe? Sem menos loucura. Posso virar palmeirense? Posso fazer o que eu quiser. Posso usar a camisa do Palmeiras? Posso, é que eu não preciso provar nada pra ninguém. Mas eu posso, não tem loucura. Aí você vai pregar algum texto sobre Maria, ou você vai pregar sobre José. Nossa, parece que os caras não entendem como vai funcionar o negócio. Aí você vê que é um texto e um personagem que tem muita vida de Deus. Tem ou não tem? Tem. Será que não está na hora da gente mudar esses conceitos? Será que não está na hora da igreja se posicionar de uma forma diferente? Será que não tem igrejas que acham que são mais certas ou até mais santas do que outras? Qual que é o seu preconceito hoje para você quebrar? Qual que é a crise que você tem para resolver? Maria era uma bênção. Até Judas descobrimos aqui que era um grande homem de Deus. E hoje nós vamos ver o que nessa mulher? O que tinha no propósito. Mas só dela? Não, Gideão também. Vamos falar sobre Moisés. Mas quando falar em Maria, vai virar o gelo aqui. É que a gente está com a mentalidade de coisas que aconteceram na nossa vida. Por isso que aqueles loucos lá trouxeram o templo de Salomão para cá. Só que não é nem aquele templo que Deus vai usar na Nova Jerusalém. Ele vai usar o templo de Davi, não é nem aquele. E agora, hein? Por que essas loucuras acontecem no meio de nós? Por causa de preconceitos, crises completamente irrisórias. Essa jovem pode ser uma líder? Pode. Aleluia. Sabe que os aleluias são baixos? Porque as pessoas analisam o histórico. Aí cria-se um tal do preconceito. O que é preconceito? Preconceito não é racismo. Preconceito é um conceito já pré-determinado. É um conceito já definido. Para Tata, a pessoa certa tem que ser dessa forma. Para mim, tem que ser dessa forma. Por Jefferson, de outro. E cada um que está sentado aí tem um padrão do que é correto. Tem ou não tem? Tem. Por isso que ontem a gente prega sobre um tal de Sóstenes e o povo geme. Pessoa simples. E fica todo mundo lá embasbacado que nós achamos um texto do tal do Sóstenes. E hoje nós vamos falar de uma mulher de Deus. Porque através da vida de algumas pessoas, vai trabalhar no seu chamado, no seu espírito. Mas por que isso acontece? Porque você tem que se espelhar em alguém. Você nunca deve andar sozinho. Se você andar sozinho e não se espelha em ninguém, sabe onde você vai chegar? A nada, em lugar nenhum. É assim que funciona a vida de Deus. Então a dona Ana tem que se espelhar na líder dela. Se ela não se espelha na líder dela, ela tem direito de até mudar. Ela vai arcar com as consequências desse fato. Mas pode mudar? Pode. De repente, essa jovem e essa jovem, ou Yuri, para afirmar, tem que andar com pessoas que vão ser referência para elas. E você tem que ver algumas coisas, porque Deus vai te incomodar durante o seu chamado. Tem pessoas que despertam para o chamado 3 dias. Pum, volta do encontro, quer ser líder. Tem pessoas que demoram até anos. Tem pessoas que já são da igreja, não na nossa, que nós somos uma igreja no jovem ainda, mas já são de várias igrejas há 15 anos, nunca ganhou uma vida para o Senhor. Não sabe o que é cumprir o ID, não sabe o que é nada. Mas sabe por quê? Passou por isso aqui que eu vou falar e várias vezes não se posicionou. Por que não se posicionou? Por causa de preconceito. Qualquer um de vocês pode orar por enfermo? Sim. Alguns lugares ensinam para vocês o quê? Não. Não é assim que funciona? Tem gente que vem debater comigo na internet, você pode usar óleo. Irmão, você pode até beber se você quiser. O problema é seu. Não é o óleo que cura ninguém. O que cura as pessoas é a unção. E o óleo? E óleo? E daí? Quer dizer que tem uma pessoa doente agora, tem que orar. A tia está com a cabeça com febre, aí explodindo. Aí eu vou olhar aqui embaixo, não tem óleo. Aí não dá para orar, filha. Só semana que vem, que o óleo está caro. Tem que ser óleo de Israel ainda, né? Não pode ser qualquer óleo. Ah, irmão, está na hora da gente mudar a forma de ser igreja, ser cristão, ter vida de Deus, de se posicionar aqui, de fazer adoração, louvor na célula. Sabe, está na hora de você ter entendimento que Deus quer para você. Você vê que no texto, essa mulher, quando foi chamada, ela se... Primeiro item dela é o quê? Ela se perturbou muito. Se perturbou ou não se perturbou? Eu? O anjo falou que eu vou gerar o Filho de Deus? Sendo que eu não conheci nenhum homem. Irmão, hoje, se você chegar aqui para mim e falar que você está grávida do Espírito Santo, você vê, ó, nem falei nada, nem comecei a pregar, já está todo mundo rindo. Vou chamar a Natiele aqui em cima, vamos orar por ela, porque o Espírito Santo concebeu o Filho de Deus. É de Deus? Vocês estão doidos para falar que não. Isso é demônio, pastor. Essa menina fez que não deve, está jogando a culpa no Senhor. Minha mãe falava isso aí, vocês acham que vocês são filhos do Espírito Santo? Se hoje já é preconceito, você imagina naquela época, que não tinha rede social, não tinha internet, não tinha nada, e adultério naquela época, morte. Já pensou? Chega alguém e fala assim, estou grávida do Espírito Santo, eu. Naquela época é o quê? Um suicídio. Uma jovem dessa teve que tomar uma decisão. E ela se sentiu como? Perturbada. Vamos no texto? Entrando o anjo onde ela estava, disse, alegra-te, muito favorecida. O Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito. E pôs a pensar no que significaria esta saudação. Ela se perturbou pouco? Ficou muito perturbada. Tudo aquilo que Deus tem um propósito para a sua vida, você vai se sentir, primeira coisa, o quê? Muito perturbado, muito perplexo. É um negócio meio perplexo as coisas de Deus. Quando eu falei para você, Mateus, você vai ser um líder de célula, você sentiu o que na hora? Eu? Perturbação. Isso, eu? Vocês fizeram Deus lá em casa agora, né? Teve alguém que palestrou pela primeira vez um Deus lá em casa? Dá para me saber. É bom? Você sentiu como? Na primeira coisa, você recebeu a notícia. Ficou perturbado. Tem perturbações que é maligna, mas tem perturbações que é de Deus, é do chamado. Esse negócio de ficar perturbado e perplexo é normal. Só que ela não ficou perturbada, ela ficou muito perturbada. Acho que ela chegou até a pensar em sair da igreja. Se você ficou muito perturbado quando Deus fala para você que você tem um chamado, um propósito, e você não volta mais, você está fugindo do propósito de Deus, do chamado. Só isso que você está fazendo. Não adianta fugir de mim. Não adianta fugir dos discipuladores. Não adianta fugir da corte. Não adianta fugir do irmão. Adianta? Não adianta. Porque entra na crise da perturbação do quê? Do que Deus quer para você, da bênção versus aquilo que você acha. Porque essa jovem deve ter pensado o quê? Eu? Que moro em Nazaré, vou gerar o filho de Deus? Eu? Você tá maluco? Esse anjo aqui é do demônio. Quando eu chego para você e falo assim, meu irmão, você tem chamado, você vai ser um líder. Você vai ser... Quando eu falo que você vai se batizar, você já fica agoniado? Fica ou não fica? Oh. Sabe que agora teremos um batismo. De pessoas que vão ficar agitadas a semana inteira, porque não é o batismo. Depois do batismo vem o propósito, o chamado de Deus. Então tem gente que está na célula e fala assim, minha irmã, você tem potencial, Deus vai te usar para ser líder. Não é assim que você fala? Ela fica como a pessoa? Eu? Imagina, eu vou embora, eu estou perturbado. Aí você vê, todas as vezes que a gente, aí as pessoas falavam para mim assim, pastor, quando você elogia alguém, a pessoa pipoca. Não, eu estou sendo usado por Deus para falar na sua vida que você vai ser alguma coisa boa. Se você perturbou-se, é normal se perturbar? É, adianta fugir de mim? Não. Uma vez a Aline estava sentada num culto, eu falei assim, vou batizar você. Imagina quando ela ficou, eu? Quem sou eu? Imagina. Fiz cobra, fugiu de mim um ano. Por causa de Maria. Ainda quero ver pessoas fugir de você por causa de Maria também. Deus mandará as cris cobras da sua vida. E você vai falar sobre a tal da Maria. E a pessoa vai ficar o quê? Perturbada, ficou perturbada. Quando a gente fala perturbada, você só lembra de quê? Demônio, mas não é demônio. Perturbação de uma inquietação. Luciano ficava doido, ele não gostava nem de atender o telefone da Luciana. Luciana chamava ele de quê? Pastor. Ele fazia o quê lá do outro lado da linha? Justério, atende logo. Né? Assim, passava até o telefone, porque não queria ouvir que ele seria um pastor. Mas ele vai ser um pastor. Aleluia. Oh, aleluia. Engraçado, o cara ficou perturbado. Hoje ele fala... Aleluia, porque ele vai entender, você vai ver aqui no texto, por que que ele entendeu esses momentos. O líder de célula tem que entender isso aí. Eu olho para o seu jovem, eu vejo, você tem potencial. Não adianta você ficar perturbado. Correndo, agoniado, eu, que sou eu? Eu escuto isso, faço aquilo, vejo aquilo. É normal, irmão. Vou deixar a Paula perturbada agora. Paula, vou te batizar. Porque essa parte faz crise da vida ministerial da pessoa. Essa parte é inicial de todo mundo fica assim, eu também ficava. Eu não gostava de ir na igreja quando tinha ceia. Porque eu ficava como na ceia? Perturbado, eu não era batizado. E aqueles caras loucos, bando de crente, trocando cálice. E uns olhavam ainda para mim, você é o próximo. Eu o próximo? Eu nem quero saber disso aí, eu vim aqui só por causa da palavra, do louvor, achava legal. E os caras queriam que eu fizesse o quê? Me batizasse. Entre a perturbação, até firmar demorou quanto tempo? Um ano. Se não foi mais. Entre aquele primeiro culto que o cara falou lá, que tinha um chamado. Um ano quase. Até o encontro que foi em julho do outro ano. Mais ou menos um ano. Era tão perturbado que eu ficava lá fora ouvindo o louvor. Eu via o louvor na rua, pelo carro. Era alto lá, e lá os vizinhos não reclamavam, não. Não reclamavam. É normal passar por isso? É. Quando eu levantar um líder de célula agora, que acabou de chegar na igreja em janeiro, você vai se sentir como? Perturbado. Vai ficar perplexo. Aí eu falo para você assim, ó, o Anderson, que acabou de chegar na igreja, que é um cara tímido, ele mal fala com ele mesmo, palestrou no Deus lá em casa. Aleluia. Aleluia. Quem pipoca fica como? Mais perturbado e mais perplexo, porque como que ele faz? Sabe por que ele faz? Porque essa crise para ele, dessa primeira etapa, foi rápida. Essa perturbação, ela tem que ser rápida. Rápido. Você tem um chamado, Deus está confirmando? Faz logo, não fica lutando contra Deus. Porque você vai ficar agoniado, estressado, nervoso, vai fugir, vai fazer o que não deve, vai ir para lugares que não pode, e não sofre, irmão, sofre menos. Você sente no seu espírito que, você que não é crente ainda, Que o problema dos caras é ser crente. Eles acham que isso aqui nós estamos transformando as pessoas em crente. Não estamos transformando ninguém em crente. Nós estamos trazendo a salvação. Porque crente é aquele que crê em alguma coisa. O que nós somos aqui é evangélicos protestantes. Se eu me batizar, você vai ser crente? Vai. E daí? Então batiza logo. Porque você sentado na igreja aqui, eles já te chamam de quê? Crentinho do pau oco. É verdade. Mas já que vai te chamar de crentinho do pau oco, ou que você não é crente nem aqui, nem na China, batiza logo, irmão. Vai pro chamado, vai logo fazer o que deve. Pra que vai ficar gemendo em crise? Não adianta. Ah, mas eu vou lá, o pastor fala até que eu vou ser líder. Vai, mas não é porque eu acho, não. É porque Deus viu graça em você. Ele que viu, não sou eu que estou falando nada. Aí você vê que o outro jovem, Gideão, em Juízes 6, 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem. Homem o quê? Valente. Será que tem um valente aqui? Ainda meia boca ainda, que ele fala valente. Homem o quê? Valente. E outra coisa, mulher, quando fala homem valente, profetiza nesses mortos aqui. E se vocês não vêem nenhum valente aqui, vocês vão casar com alguém de outra igreja. E a mulher segue o homem, eu vou perder vocês. Então profetiza aqui, valentes. Eu não quero perder a Tainá, não quero perder a Gleise. Mas você vai procurar um homem valente. Por que você vai procurar um homem valente? Para casar, não é assim? E se você casar, o valente vai te levar daqui. E tem valentes do Senhor. Está profetizado. Valente. Respondeu Gideão o quê? Ah, ai, meus, ai, Senhor meu. O cara acabou de ser chamado de valente pelo próprio Deus. Ele responde como? Ai, Senhor meu, se soubesse como eu sou frouxo. Tenho medo até de rato, rapaz. Deus chama o cara de valente, ele tá fugindo até, tem medo de assistir até o Fred Krueger. Sai à noite de casa? Não, muito escuro. Se o Senhor é conosco, por que que nos sobreveio isso tudo? A primeira coisa que Gideão teve que entender é o quê? O Senhor é contigo, o Senhor é com ele. Ele não é valente porque ele quer ser valente, ele não é valente porque ele tem mérito de ser valente, ele é valente porque Deus estava no propósito com ele. Então quando eu falo para você, irmão, eu vejo aqui pessoas que é valente, é com você que nós vamos. Homens, mulheres de Deus, o quê? Valente, valente não foge da guerra, irmão. Me desculpa eu falar com todo amor e carinho. Valente que é valente não foge da guerra. Deus só usa pessoas, o quê? Valente. Aí eu falo para você, você é um valente, você vai conquistar, vamos abrir uma igreja e vou multiplicar com o Josivaldo. Josivaldo, só que não é no final do ano, você vai assumir a igreja agora em outubro. Aí fica perturbado. Fica, não, é normal ficar. A perturbação vem. Mas peraí, mas por que eu estou perturbado? Eu não estou preparado. Eu nunca li a Bíblia inteira. E eu vou assumir uma igreja? Eu vou liderar um povo? Meu Deus! Vai ter que expulsar demônio? Vai. Vai, pastor, que é isso que expulsa demônio? É que não vai dar para mim estar aqui no culto, você está no culto lá em outro bairro, liga para mim aqui. Pastor, está no culto? Você liga para mim domingo, 8 horas da noite, estou no culto. Dá para você ouvir aqui expulsão de demônio? Dá não. Se vira aí. A pior das hipóteses, deixa no banheiro amarrado, depois não resolve. Perturbação, mas não é valente. Quem é valente cumpre o chamado. Quem é um valente fala o quê? Eis-me aqui. Se eu chegar agora e falar assim, Luciano, o treinamento seu é de um mês. Você vai assumir aí a célula. Ai, meu senhorzinho. Tem um carinha na escolinha, né? Um velhinho que falava assim, ô, meu Jesusinho amado, quem achou eu logo aqui no meu canto? Não tinha um velhinho que ficava lá? O professor Raimundo perguntava para todo mundo. Quando chamava ele, ele ficava assim, ô, meu Jesusinho amado, eu estou aqui escondido, esse homem achou eu aqui. É você mesmo, irmão, mas não sou eu que estou te achando. Quem está te achando aí é o Senhor Jesus, aquele que vai te capacitar para coisas grandes. Não sou eu. Eu não consigo olhar para você e ver mérito, mas ele olha e vê graça. Isso que ele fez comigo, é assim que ele vai fazer com você também. Porque você vai ver na sequência que existe um perfil. Vamos falar de Moisés? Êxodo 3, 2. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de... Olha, aí os pentecostais enlouquecem agora, hein? Ah, agora é de Deus. Dessa forma é de Deus. Deus fala comigo de uma chama de fogo e já lembra a carruagem de fogo, o fogo. Ah, eu rodo até num pé só. Coisa linda. No meio de uma sarça, Moisés olhou, eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus te chama faz tempo, irmão. Ele só está esperando você falar o quê? Eis-me aqui. Ele não ficou lá, será que é o diabo? Uma sarça no meio de uma árvore que não pega fogo? Ah, isso é obra do cão. Não, é Deus, irmão. As coisas de Deus é meio esquisita mesmo. Ele vai te chamar através de formas que você nem imagina. Sempre Deus vai te dar uma nova direção para deixar você... A primeira hipótese é o quê? Perplexo, angustiado, agoniado. Na sua vida pessoal é assim, ou não é? Quem dirige sua vida profissional? Deus. Deus chega para você agora e fala assim: então, através da boca do teu chefe, eu vou te dar uma promoção. Você vai ganhar 3 vezes mais. Mas você vai ter que fazer faculdade. Aleluia! Só que você vai chegar em casa e seu marido vai falar o quê? Se você fizer faculdade, eu te boto para fora. E agora? Mulheres modernas. Fazem o quê? Faz a faculdade, marido, se vire. É ou não é? É? Eu sei que é. Vou fazer faculdade. 2 anos lá na Anchieta. Ele vai aguentar porque ele sabe que não consegue. Outra coisa para mulher, homem não sabe viver sem mulher. Eu para procurar meu RG, eu peço para ela. É verdade. Na casa o negócio é tão louco, eu falo assim: Luciana, cadê meu RG? Isso é coisa de louco. Como é tão esquisito que a mulher vai para a cozinha, ele não quer nada, mas ele pede alguma coisa. Eu sou assim, toda vez que ela vai para a cozinha eu peço alguma coisa, nem que for um copo d'água. Mas quando eu vou para a cozinha ela pede alguma coisa, não tem braço não. Vem buscar, é logo aqui. Homem é dependente demais de mulher, irmão. Deus chama as mulheres para os propósitos, para a vida, para ser líder. E a mulher faz o quê? Negocia e bota a culpa em quem? No marido, mas na vida pessoal abre mão de tudo, até do marido, para crescer em Deus. Engraçado isso aí, né? Na vida pessoal, financeira, você abre mão de tudo, até das questões familiares. Mas para a obra não faz. Cadê a Ingrid? Não veio. Por quê? É, o marido falou para ela que ou vai para lá ou vai para cá. Isso faz parte da vida toda. Um camarada desse teve que fazer o quê? Eis-me aqui. Ficou perturbado? Lógico. Deus chamar o camarada, fala assim: vai lá para Faraó e fale para ele o quê? Solte meu povo. Não é assim que funciona? Esse final de semana tem o quê? Batismo. E tem pessoas da sua célula que não quer se batizar, mas tem outros que querem e os pais não deixam. Deus está mandando você ir lá e falar com os pais. Aleluia. Como que eu vou falar? Eu não consigo nem pensar como que eu vou falar com os pais. É você. Não é do jeito que você quer. É do jeito que ele manda. Passou a parte de perturbação? Passa quanto tempo? Quanto tempo demora para passar essa perturbação? Não sei. Tem gente que está perturbado faz 3 anos. 3 anos. 3 anos atrás eu falei para essa pessoa: você vai ser um líder. Ainda continua perturbado. E tem pessoas que a perturbação acabou em 2 dias. Você vai ser um líder, eis-me aqui. Vamos para a próxima fase. O que, que é agora? Entendi, vou fazer. Fiquei meio agoniado aqui, senti um negócio na rabiga, mas se Deus está chamando, vamos embora, sou valente. É, vamos fazer. Não vou fazer porque é emocional, vou fazer porque Deus está chamando. E se Deus está chamando, Ele está comigo. Se Ele está comigo, vai dar tudo certo. Assim sendo, vamos embora, vamos seguir. Qual que é a próxima etapa? Muito simples. Não é fácil o negócio? Prático. Você tem raiva de conversar comigo? Porque você fala que eu sou o quê? Prático. Todo mundo tem raiva de falar comigo. Não dá para conversar com ele. Porque eu não vou ficar ouvindo lamúria, irmão. Eu não tenho tempo de ficar ouvindo lamúria. Ou vai ou não vai. Você não vai? Não vai, não vai. Não quer saber? Não. Quer ficar perturbado o resto da vida? Fica perturbado o resto da vida. Deus tem coisa grande para você. Você não quer cumprir? Amém. Glória a Deus. Fica aí na igreja, assiste os cultos, fica aí de boa. Uma hora Deus vai te confirmar. Mas quanto mais o tempo passa, maior o preço é. E mais perturbado fica, porque as outras pessoas vêm e se posicionam. E você não se posiciona e fica como? Mais agoniado. Ou não é? É assim que funciona. Aí chega a segunda fase, que é o quê? Compreensão dos planos de Deus, que é difícil compreender as vontades de Deus. É ou não é? Deus chama você para coisa grande, você fica agoniado, você pergunta o quê? Peraí, mas como que eu vou fazer isso? Deus me chamou para liderar, Deus me chamou para coisa grande. Mas como? Como que faz para cumprir o chamado? Qual que é a etapa que você deve fazer? Aí as pessoas já começam a pedir o quê? Só loucura. Jejum. Você precisa assistir televisão ou não? Se muda de roupa? Vamos falar no texto agora. Maria, fala de primeiro de Maria, o que ela teve que fazer? Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás a um filho, a quem se chamará de Jesus. Só isso. Qual que é o plano de Deus? Maria, fica tranquila, minha irmã. Você vai ter um filho. O nome dele vai ser Jesus. A conversa foi como? Ó, rápido, jogo rápido. Ficou aqui explicando? Aí vocês acham que eu dou pouca atenção quando você senta na minha mesa. Nossa, eu achei que ele ia conversar comigo 4 horas. Ele conversou comigo 30 minutos. Então Deus aqui não deu nem conversa para ela. Tudo bem, fiquei perturbada, fiquei agoniada. Mas e agora o que eu tenho que fazer? Deus, entendi. Fica tranquilo, Deus vai te dar um filho. Mas só isso? Só. Você ficou perturbado? Ficou. Deus está te chamando para coisa grande? Chamou. Como que você vai fazer? Não sei. Se posiciona, que ele vai te ensinar da forma certa. Só isso, pastor? Irmão, por incrível que pareça, é só isso. Você quer ser salvo? Amém. Tem que crer em Cristo, se batizar e será? É fácil, não é? É fácil? É, mas por que ninguém faz? Tem pessoas que lutam contra. Porque não quer entender. Ah, mas se eu morrer, eu vou para o céu mesmo? Mas se eu me batizar, eu sou crente ou não sou? Mas se eu me batizar, como que eu me posiciono? Aí fica, sabe? Aí não dá, irmão, ninguém vai colocar nenhum assim. Deus não usa pessoas dessa forma. Vamos falar de Gideão, Juízes 6,14. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai na tua força e livra Israel da mão dos midianitas, porventura não te enviei eu? Vai na sua força, irmão, não sou eu que estou te enviando. Vai dar o quê? Tudo certo. Vai dar tudo certo. Vamos ser prático. A Luana está na igreja, trouxe a Letícia, né, seu nome? Ela trouxe a Letícia. Mas a Letícia hoje vai entender que Deus chama ela, ela vai ficar meio agitada, mas ela quer cumprir. E ela vai fazer o quê? Vai no líder e fala o quê? Eu quero ser líder de céu. Vai, porque não sou eu que faço, quem faz? Quem faz é Deus. Se Deus faz, o negócio é mais simples do que eu penso. E acabou. Por isso que tem gente que rompe mais rápido. Porque é o quê? Valente, decidido, vou fazer, não faço porque eu quero. Faço porque Deus manda. E ele mandando, ele está comigo. Ele não vai querer que eu seja um derrotado, ele quer que eu sou um vencedor. Assim sendo, vai dar tudo certo. Quem vai mandar as vidas? Ele, porque ele te preparou para isso. Quem vai te dar os frutos? Ele. Quem vai te dar os dons? Ele. Quem vai te liberar a unção? Ele. Quem faz? Ele. Você não faz nada. A pessoa chegar para você assim: Adriano, eu vou te dar um trabalho. Você vai ganhar R$5.000 por mês e não vai fazer nada. Você quer? É, Deus está te chamando hoje, irmão, para você ter a maior riqueza do mundo, que é ganhar almas. E você não precisa fazer nada. É só ir até aquele lugar e fazer uma célula. É só ir até aquele lugar e visitar alguém. Você não precisa ser pós-graduado em teologia para ser um líder de célula. Porque senão não vai conseguir nunca. Eu preciso entender o conceito do Velho Testamento versus o Novo. Ah, pelo amor de Deus, irmão. Você ainda está nisso? Está na hora de você ter entendimento das coisas. Moisés, Êxodo 3:10. Hoje você vai ler Bíblia até cansar. Hoje você lê Bíblia até enjoar. É o tipo de palavra que eu gosto. Quando tem que ler Bíblia, aí não debate comigo. Ninguém fica mandando mensagem. Pastor, me explica aquela parte. Lê a Bíblia. Estou ficando doido, todo mundo está beijinho agora. Êxodo 3:10. Vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo dos filhos de Israel do Egito. Quando Deus chama você, meu irmão, para salvar o ímpio, para conquistar sua família, sua casa, seu bairro, tudo. Tudo para isso. Ele não te chama, senão sua vida não tem sentido nenhum. Qual o sentido da sua vida hoje? Você pode reparar que aquele jovem, aquele ator, aquilo, não tem como a pessoa fazer um negócio daquele. Esse dia mostraram a reconstituição do fato. Ele subiu para se enforcar e ainda cortou os pulsos, que é para garantir que ia morrer. O cara milionário. Sabe o que falta na vida de um homem desse? Deus. Não tem sentido a vida do cara. Não é dinheiro que dá sentido. Não é família que dá sentido. Não é casa, não são filhos, não é nada. É Deus, só Deus dá sentido na vida do homem. Todo homem tem um vazio que só é completo pela vida de quem? De Deus. Enquanto a pessoa não entender isso, ela vai sofrer. Mas Deus vai habitar dentro de você para quê? Para você ser uma unção ambulante dentro da Marechal? Não é isso. É para ganhar vidas, dar fruto, ganhar o reino, evangelizar, conquistar, é para isso. Entendeu o plano de Deus? Qual o plano de Deus? É o plano da salvação, o plano da redenção. Deus te chamou para isso. Você não foi naquele encontro para se batizar, você foi naquele encontro para ele te levar para o batismo, para te colocar na nova etapa, que é o quê? Ser um grande líder, para cumprir o propósito dele. Se você não entender isso, você não vai nada para lugar nenhum. Supre as necessidades com um namoro? Não. Balada? Não. Não supre com nada. Agora você tem que entender isso para você entender e romper mais rápido e sair dessa fase da inquietação. Eu vou te deixar mais inquieto hoje ainda. Porque eu tirei ele do equilíbrio, trouxe ele para ter entendimento de que devia ser um líder de celo. Para quem não queria fazer nada, se tornar um líder de celo, já é um sofrimento. Mas ele entendeu o chamado. Quando ele entrou na zona de conforto dele, quer ser um líder de celo, Deus está trabalhando ele para ser o que agora? Um pastor. E quando ele se tornar um pastor, que ele vai ter uma igreja com 200, 300 pessoas, aí Deus vai incomodar ele para ser o quê? Um supervisor. Então Deus sempre trabalha com a evolução dos filhos dele, irmão. Não dá para ficar quieto. Eu estou orando para a sua célula ter homens lá, Ingrid. Para ter a clareza da conquista, da revelação da coisa. Você vai correr, vai fugir, vai lutar, vai fazer de tudo. Até usar drogas e beber de novo. Mas se você não tem entendimento do que Deus te chamou, você não vai chegar a lugar nenhum. Não adianta ficar inquieto. Tem pessoas aqui na igreja que já passou da hora de ser líder. Já passou. Já deu. É tão bom a gente sentar numa mesa e discutir o momento do Kleber, sabe? O momento do João. É tão bom a gente discutir essas pessoas que já passou. Não estamos discutindo um cara que talvez daqui a 3 meses, não. Ele já está pronto para ser líder. Então nós vamos ajudar ele, é só ele fazer o quê? Ele já passou da crise de ser. Ele já passou desse momento de entender, ele já entendeu o plano dele. Agora ele vai fazer o quê? Que é a terceira fase do homem. Hesitação e questionamento. Ele começa a questionar. Vamos questionar? Vamos. Questionar quem? Deus. Maria, Lucas 1:34. Então disse Maria ao anjo. O que ela disse? Como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Todo mundo pergunta isso aí. Como pode ser? Como que vai ser? Em que discipulado eu vou estar? Que rede? Que célula? Qual é o meu lugar? Qual é o meu bairro? Como? Como? Como? Como? Como? Como? Como? É normal perguntar? É, mas pergunta, tem a resposta e faz logo. Sabe, tem gente que... Você quer ser líder? Quero. Ficou inquieto? Ficou. Entendeu o que é de Deus? Entendeu. Como que eu vou fazer? Você vai fazer isso aqui, ó. Pum. Quer? Quero. Não quer? Amém. Volta lá para a inquietação de novo. O ciclo volta para onde? Lá para o começo. Porque você não quer, aí ela vai querer. E quem vai ser líder? Ela. Aí você vai falar o quê? Passou meu tempo. Quem está com a bola? Ela agora. E você? Volta onde? Vai ficar inquieta. Porque no dia que a gente levanta ela líder de célula, esse dia era de quem? Era seu. E você voltou lá para o final da fila. Adianta sofrer? Não adianta, irmão. Não adianta ficar perdendo tempo com questionamento. Como que você vai fazer? Você vai fazer assim. Acabou. Ah, mas e se? Não tem e se. Não tem e se. Talvez você vai fazer isso. Nós vamos ganhar sua família inteirinha fazendo isso. E tem hora que você vai num evento igual de ontem, irmão, a gente tem que aprender algumas coisas. Nós não podemos mais ficar fechando o céu. Não dá. Pelo que eu aprendi ontem lá, além de não fechar, cada líder tem que abrir a sua na sua casa. Nem que esteja só você e a sua esposa. Se não tem esposa, vai estar só você e a calopsita. Ou cachorro. Cachorro sempre tem bastante. Mas calopsita eu acho que é melhor. E está na hora de você abrir sua casa. Aleluia. Acabou. Você tem o que a perder? Nada. E se der certo? Amém. Mas vai dar certo? Vai. Por que vai dar certo? Porque é Deus que está no negócio. Entendeu como funciona a mente? Como que a mente é mais simples do que você pensa? Ah, mas eu não conheço ninguém. Eu também não. Porque se eu for chamar alguém para a minha célula, chama quem? Vocês, o lutador de jiu-jitsu, que é meu amigo agora. Eu ia chamar o Josivaldo. Eu ia tentar roubar a Tereza da célula da Ingrid, porque é uma excelente anfitriã. E eu ia montar minha panela. Porque vocês é o meu índice de relacionamento. O ímpio não gosta muito de mim. Aliás, na igreja tem gente que não gosta de mim. Imagina na rua. Se aqui já é complicado. Não, é uma mentira. Isso é um absurdo. É um absurdo. Como pode? Não tem como. Impossível. Gideão, nesse momento do questionamento, ele perguntou o quê? Quem sou eu? Juízes 6:15. E ele disse: ai, meu senhor. De novo, né? Você é um miserável, esse Gideão. Com quem livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. Isso significa o quê? Quem sou eu? Eu sou o menos estudado da minha casa. Eu sou o mais feinho. Eu sou o mais pobre, pobre, pobre de maré, maré, maré. Eu não sei nem ler direito, eu não sei falar direito, eu sou um pé rapado, eu tenho frieira, eu tenho... Eu coca. Eu tenho olho de peixe, eu não tenho dinheiro para comprar rolon. Eu só uso aquele desodorante axé, aquele que chega, o cara fica assim, já passou por isso? Que? Aquele é osso. Essa tem que jogar daqui, assim, para ele espalhar. Porque se você jogar nessa distância, é osso. Esse é o pop do cara que acha que não pode fazer. Por que não pode? Margot, tá na hora de abrir uma célula lá. Onde você mora? Margot, né? Eu chamava de Bernardes. Agora é Margot. Vamos abrir uma célula lá? Onde que é o bairro? Isso, quem vai fazer é você. Amém. Aí, amém. Agora tá lá. Meu Deus. Quando acabar o culto, eu preciso falar com ele. Eu não falei amém, foi os caras que falaram. Então quem falou amém, então quem falou amém que vá. Na frente de todo mundo não tinha como eu não falar amém. Porque se eu não falar amém, ele ia falar que eu estou endemoniada. Meu Deus, meu coração está aqui. Quase saindo pela boca. Mas Deus, irmão, não tem crise não. Lógico que a gente vai te preparar, vai te ajudar. Como que vai acontecer? Não sei, Deus sabe de todas as coisas. Sabe, ó, irmão, tira da sua mente essa visão de gafanhoto, de pobrezinho, de miserávelzinho, de, sabe, de sujinho. Não dá. Sujinho, sempre tem um sujinho. Moisés. Sujinho foi legal, hein? Êxodo 4, 10. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor! Ah, Senhor! Eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Eloquente significa pessoas que têm facilidade de falar. É assim que funciona. Tem gente que tem facilidade, né, de se expressar. Aí você acha que essas pessoas são líderes nato, porque ela sabe se expressar. Nossa, quando ele fala, é diferente. Como ele tem jeito. O jeito que ele fala, parece que tudo é fácil. Esse cara da minha célula arrebenta. E não é assim, irmão. Não é desse jeito. Deus queria usar um cara que nem era eloquente. Provavelmente aqui na nossa igreja seria ou a Kézia, que agora está falando bastante, já está saindo do critério de não falar, ou o Anderson, ou a Paula. Fala bem pouquinho. Mas é com vocês que Deus vai, irmão. É com você, achando que você não pode, que você não sabe falar, que você não interpreta direito, que você não sabe nem... Você fala, é nós. Você fala, tipo assim, sai correndo, preparou a célula para fazer 15 minutos de palavra, fez duas, acabou o texto e está ali suando. Todo mundo já passou por isso. Você passa, você pega o texto, você ora antes, não é assim? Ora, sobe na laje e anda para lá, anda para cá, prega para o chuveiro, uma pinça, o chuveiro quase cai de costa. Pega o chuveirinho, todo mundo prega com o chuveirinho. Oh, Senhor, postura. Olha no espelho, né? Chega na hora, entendeu? Lógico que ninguém entendeu. Você gaguejou, suou frio, engoliu a língua, no caso, lexo com lexo, e você quer que alguém entenda? Ninguém entendeu. É verdade. Aí na próxima, vai melhorando, Deus vai te treinar, Deus vai te preparar para as coisas. Mas a primeira etapa é o quê? Fazer. Ah, mas eu não tenho jeito, não sei falar. Moisés também não sabia, foi o maior líder que existiu na Terra. Um cara que não sabia falar. E Deus é tão bom na vida desse homem que preparou Arão. Às vezes você não vai ser esse tipo de gente, eloquente, com muita facilidade de se expressar. Mas Deus colocará pessoas na sua vida que vai te ajudar nisso. Irmão, primeira vez que eu pedi para Márcio orar na cela, quase fez xixi nas cárceres. Orar. Não é que eu pedi para ela palestrar, eu pedi para ela orar. Ela não orou. Não, ela falou em nome de Jesus. Só. Porque esse é o problema de crente, né? Crente tem um problema, não ensina os outros. Eu cheguei na hora, dei as mãos e falei o quê? Márcia, ora. Vou te ajudar. Eu preparei uma casinha gospel para ela. Eu falei o quê? Senhor, em nome de Jesus. Aí ela falou, Senhor, em nome de Jesus. Só que eu achei que ela ia continuar. Só que não deu tempo. Porque crente, quando você fala, Senhor, em nome de Jesus, ela foi no meio, ela só falou amém. Ninguém sabe o que ela falou ali. Ela não orou, por que não orou? Nós não temos nem... Três anos depois, ele te cagueta ao vivo. Ela não orou. Eu posso falar uma coisa para você? Ninguém nem ia perceber. Porque uma sala cheia do fogo, você só fala o quê? Senhor, em nome de Jesus. É assim? Aí fica todo mundo assim. O visitante fica assim. Amém. Né? De repente, deu certo. Próxima vez que vocês for preparar alguém para orar, você arruma com os irmãos. Irmão, fala nada, deixa só a pessoa orar. E ela vai suar. Mas depois, quando ela ficar boa, você fala, ah, agora vamos todo mundo no fogo aqui. É fácil orar no meio de gente avivada. Você está no bolo. Agora vai ter um dia, Márcio, que a pessoa vai ter que orar sozinha. E aí, azeda. E aí não tem como. Irmão, se você conhecesse Márcia naquela época, sabe o que você falaria? Que ela não ia ser líder de célula? Nunca. Mas nunca. Ela ficava vermelha, seca, muda. Ela nunca ia conseguir ser uma líder de célula. Mas tinha um chamado, tinha um propósito. Todas essas crises aqui, ela teve que passar. Aí você vê que pessoas, nesse momento, ela tem uma decisão. Ou ela arruma desculpa e não faz, ou ela foge. Não é? Qual que é a desculpa que ela tem? Várias. Qual a desculpa que a pessoa tem para não ser líder de célula? Não tenho tempo. Não sei fazer. eu não sei orar, eu não sei falar, eu não estou preparado, eu não sei tomar banho. Aí como que eu vou fazer a célula fedendo, pastor? Não sei apertar o play, não sei nada, nada, me ajudem. Só que tem pessoas que hesitam por pouco tempo e pessoas que hesitam a vida toda. Enquanto você espera ficar boa para fazer isso aí, sabe o que você vai fazer? Nunca. Você nunca vai fazer porque você nunca vai ficar bom. Porque só ele é o bom. Só ele é o eu sou. Nós não somos nada. Então não tem como você se preparar para ser muito bom. É só falar o quê? Eis-me aqui. Quarto item. Hoje eu termino rápido. Acho que eu nunca terminei tão rápido. É a fase da rendição. Acabou. Hesitou, ficou inquieto. Aí passou pela crise da luta. Aí teve que entender qual é a vontade de Deus. Aí entendeu a vontade de Deus. Aí começou a questionar como que eu faço isso. Mas agora chegou o momento de falar o quê? Chega. Já era, vou dar um basta nisso hoje. Hoje, você vai dar um basta nisso quando? Hoje. Essa fase ou você passa rápido ou não. Vou dar um exemplo. Deus te chamou? Você ficou inquieta na hora? Você entendeu o que é a vontade de Deus? Você já sabe como tem que fazer? O que falta? Se render logo. O que é se render? É se desarmar. Você viu o apelo de ontem? Eu pedi o que deles? Tudo. Para entregar. Pedi para entregar o quê? Tudo. Se não entregar tudo, não serve. Mandei pôr o louvor. E veio quantas pessoas para frente? Quase todo mundo. Acho que os que não vieram, aqueles que já estavam rendidos faz tempo. Aí eu pergunto para você. Ah, mas quando você faz aquilo na nossa igreja, todo mundo já está acostumado com o seu jeito. Não é assim? Mas agora eu fiz com todas. E todo mundo quer passar por isso. Tudo. Se é para se render, se renda por completo. Você já viu no exército? Quando você rende o exército inimigo, eles entregam o quê? Tudo. Até as armas. O que é entregar as armas? Estou aqui para te servir. O Senhor me rendeu faz muitos anos. Por isso que eu gostava daquele louvor. Que amor é esse? Lembra desse louvor? Que conquistou o meu coração, quebrou minhas razões. Quem sou eu, irmão? Não tem nada para fazer. É para fazer? Eu não quero ser crente. Mas eu tenho que me batizar. Então eu vou batizar. Eu batizei porque era emocional? Nada, eu batizei porque era preciso me batizar. Me batizei. Na sequência, o pastor me levantou para ser um líder de treinamento. Para ficar quanto tempo de líder de treinamento? Um mês. Nem isso é que ele já espalhou rapidinho. Até porque ele não tinha muita paciência de ficar treinando nós também. Aí eu já fui fazer logo o que tinha que ser feito. Já era. É a hora. Chegou o momento de você fazer o quê? Se entregar. Maria fez o quê? Lucas 1,38. Então disse Maria, aqui está a sua serva, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Oh, coisa linda. Coisa linda isso. Você vê que o anjo estava ali. Conversa foi longa? Nada. Conversa foi longa aqui? Tem gente que vê anjo faz um ano. Tem gente que vê anjo faz 15 anos. E vê anjo. E anjo sobe, anjo voa. É um som do Padre Marcelo. Tem anjos voando neste lugar. Tem anjo. Tudo é anjo. A música que ele gosta de ouvir é Como um Anjo. Como um anjo... Anjo. Irmão, você viu o anjo? Vi. Quanto tempo está com ele? Faz 10 anos que eu vejo o anjo. Demônio. O anjo ficou com ela até ela se render. Então se renda logo. Você acha que o anjo não tem mais o que fazer? Quer ficar paparicando você, mimado, que não quer cumprir o chamado faz tempo? Acho que nem um anjo aguentava. O anjo ficava mandando um torpedo lá. O senhor não dá não, cara, não vai. Tem certeza que não, o GPS não está errado, não é outro? O anjo é rápido, meu irmão. Ó, pá, ó, eu vim aqui para levantar você para ser líder, te colocar no propósito. Aí quer, ah, não sei, não teve conversa, eu volto semana que vem, tem isso? Aí tem gente, é uma barata, esses malucos gostam, né? O cara sai daqui, Deus chama hoje. Deus vai te chamar hoje para um monte de coisa. Hoje, agora. Não é daqui a pouco, vai chamar daqui a pouco. Aí você vai embora, sabe que Deus chamou. Aí fala o quê? Evangeliza o negócio, deixa bonito. Eu estava em casa. Nem queria fazer, pastor. Isso eu. Pobre, pobre, pobre. Meu Deus, tem tanta carne na boca. Não consigo, não consigo. Eu não sei falar, não sei orar, não sei jejuar, não sou nada, nada. Irmão, glória a Deus, eu ali no Face, tipo, vamos, meu. Mais um anjo falou comigo. Nesse momento eu vi o liquidificador girar. Vitamina de abacate explodiu pela parede. Que unção, que confirmação. O caroço do abacate saiu rolando. E eu entrego a minha vida a ele. Oh, glória a Deus. Amém. Vai na minha sala e nós vamos conversar. Vem. Não vem. Quando vem, fala o quê? Não. Deus chamou, mas ainda não está na hora. Melhor deixar esse anjo comigo ainda mais uns 15, 20 dias. Ah, irmão, para com esse negócio de ficar buscando. Pastor Silvio Galho foi tão claro ontem. Esquece sua corte. Vá logo, fica orando. Enquanto você está orando, vem outro e... Ah, rapaz, você está... Eu estou orando. Aí está esperando um anjo. Um anjo veio, ele em volta da irmã, contornou com um marca-texto e uma seta. Pá. Sabe, isso aqui não é xirra, não. Achou o curujito, sabe? Tipo, não é assim, irmão, é mais prático, seja prático. Não dá. É uns caras que eu não entendo isso. Como você está orando? Já cumpriu o chamado? Estou orando. Vai fazer corte? Estou orando. Você come? Não, estou orando. Morre desintegrado, seco, velho, logo. Está orando, por isso que está mago, velho. Se renda logo, irmão. Vamos falar de Gideão. Juízes 6, 17. Ele respondeu, se agora achei mercê diante dos seus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Ah, pelo amor de Deus. Eu estou falando para você agora. Deus quer te levantar para ser um líder. Quem está falando? Deus está falando, irmão. É Deus. E se você está questionando o que eu falo, não pode estar comigo. Você está esperando vir Deus vivo aqui. Oh, irmã, irmão. Oh. Ah, tá na hora de crescer logo. Vocês acreditam em cada groselha, meu? Sabe, eu fico imaginando Deus falar comigo do jeito que esses caras acham. Sabe, através de um... Eu tô aqui, aquela cortina começa a balançar e uma voz sai. Você tá correndo daqui. Você acha que eu vou ficar aqui? Imagina, só você, Luciano, no seu quarto. Daqui a pouco, uma luz surge assim, ó, do espelho. Eu infarto na hora, eu caio de costas na hora. Você, não, Deus sabe como falar comigo, porque se ele falar comigo desse jeito, eu saio correndo. O que foi, pastor? Nossa, eu vi um Deus falando comigo através de uma bola de... Não, ó, Deus, não fala comigo assim. Eu não vou conseguir, eu não suporto, eu não tenho essa estrutura. Não precisa ficar mandando um anjo. Fala comigo através de intuição. Fala comigo através da minha consciência. Fala comigo através do meu espírito. Me dá revelação e discernimento das coisas. Fala comigo dessa forma, é muito mais fácil. Meu espírito é ligado ao teu, eu te amo. E acabou. Não tem como um negócio desse. Respeito quem tem. De repente aí... Está sentado do seu lado. Mas eu prefiro de uma forma mais natural. As coisas de Deus é de forma natural. Você também? Eu também. Glória a Deus. Por isso que nós estamos juntos faz tempo nisso aqui. Moisés. Saindo Moisés, voltou para Jetro, seu sogro, e disse: deixa-me ir voltar aos meus irmãos que estão no Egito para ver se ainda vivem. Disse Jetro o quê? Vá em paz. Ó, Moisés, vou me render, já que é para render? Eu não quero isso aqui, eu não sei nem falar. Mas já que é para ir, eu preciso ir logo. Aí perguntou para um homem de Deus, que falou o que para ele? Vá-te embora, rapaz, vai logo, Deus está mandando, faz logo. Não é fácil e bonito isso aí? É ou não é? É. Mas sempre tem os enviados do inferno, que a pessoa quer cumprir o chamado, vai falar com ela, fala o quê? Vai não, fica aqui, quem é você para fazer isso? Normalmente é pai, marido, esposa, filho, tio, os vizinhos, ou o melhor amigo do Facebook. Não vou orar para cair a língua dessas pessoas, porque vai faltar língua no mundo. Já pensou nós andando na rua, mas todo mundo... Aí eu já sei de onde que foi. As pedras de tropeço. Como você está? Já era. Penúltima fase. Comprovação e confirmação. Maria diz, Maria, em Lucas 1,45, bem-aventurada que creu, porque serão cumpridas palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Bem-aventurado é aquele que cumpre o chamado de Deus. Bem-aventurado é aquele que faz o que tem que ser feito. Já estou rendido, já sei o que tem que fazer, já sei a confirmação de Deus. Está tudo comprovado que, apesar de mim, independente de mim, mesmo sendo do jeito que eu sou, Deus me ama e quer me usar. Assim sendo, vou fazer. Bem-aventurado é as pessoas que se rendem ao Senhor. Bem-aventurados são as pessoas que entenderam que tem que fazer aquilo que foi chamado para isso. Bem-aventurado. Você é um bem-aventurado? Você é um bem-aventurado? Cumpra o chamado do Senhor. Aleluia! Ai, como eu adoro essas partes. Gideão, mostre-me um sinal. Em Juízes 6,17. Ele respondeu: se agora achei mercê diante de si, dá-me um sinal, Senhor, que me falas. Para quê, irmão? Você quer um sinal? Quer um sinal? Seu coração está explodindo aí. O coração está inquieto para ser um líder, para pregar o evangelho, para receber poder, vida de Deus. O coração está quase saindo pela boca sentado nesse lugar. Tem pessoas que eu bato o olho aqui, eu vejo tanto chamado, tanto potencial. É claro isso aí. É visível, não é nem uma assim, duvidoso. Queria tanto andar com vocês para nós fazer discipulado, sabe? Trabalhar de conquista de reino, vida de Deus. Está na hora de você se render logo hoje de uma forma ímpar. Cuidado, filho. Êxodo 4:1. Deus concedeu poderes a Moisés. Respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu? Perguntou o Senhor: que tens na mão? Respondeu-lhe: um bordão, que seria um cajado. Então ele disse: lançam na terra. E lançou na terra, e o bordão virou uma serpente. Mas Moisés, vamos falar num linguajar mais fácil, pegou ela, para que creram, e apareceu o Senhor. Deus deu aos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. O poder de Deus está em suas mãos já, irmão. É só lançar ele. Só isso. O que é lançar? Não é ficar inventando onda, não. Ore pelos outros. Impõe as suas mãos sobre os outros. Gosto desse texto, porque ele é uma coisa que atrapalha muito a vida das pessoas. Moisés aqui estava com 80 anos, por isso que ele tinha um cajado. Ele se apoiava nesse negócio, senão ele caía. E todo velhinho de 80 anos, a maioria usa um apoio, que não tem mais estrutura. É. Só que Deus mandou ele jogar no chão e virou o quê? Serpente. Nem em tudo que você se apoia é coisa boa, às vezes é serpente. Normalmente você se apoia em coisas que ajudam o seu ego. Você se apoia em amigos, você se apoia em família, você se apoia em aquilo que não deve se apoiar. Mas Deus hoje manda você pegar de novo esse cajado, porque ele vai voltar a se apoiar seu. Só que de acordo com a vontade dele. Você deve se apoiar em quem? Em Deus. Só nele. O seu sustento é dele, a sua vida é dele. A sua estrutura é de quem? Dele. Vocês não sabem nem cantar louvor. Quando vocês cantam Zaqueu, ele fala, mexe com minha estrutura, ele está acabando com você ali. Gente firme não é usado por Deus. Gente dura, coração seco. Gente que a estrutura é inabalável. Nada me toca. Sou uma rocha, uma pedra. Não sinto falta de nada nem de ninguém. Se falar comigo, falou. Se não falar, Deus nunca vai usar você. Nunca. Eu fico imaginando. Irmão, não estou falando para você expor suas emoções aqui. Mas se eu chegar hoje e falar assim, Natiele, ninguém gosta de você. Ninguém. É fácil de ouvir um negócio desse? Não é. Aqui você vai manter a linha, certo? Mas você vai chorar onde? Lá no seu quarto escuro. Esse é o melhor lugar para orar. Mas as pessoas querem demonstrar fraqueza onde? Aqui. E não choram lá. Está na hora, irmão, de você ter comprovação do que Deus quer para a sua vida hoje. E acabar com isso de uma forma definitiva. Não adianta você correr mais. Não tem mais para onde você ir. Você não faz isso aqui porque você quer. Você faz porque tem um propósito. E Deus trabalha etapa a etapa. Você acha que eu imaginava fazendo isso aqui que eu faço? Nunca imaginei. Mas eu nem sonhava. Quase tinha raiva até de quem fazia. Mas assim tinha comprado desde o começo, como era. Já que era para fazer, eu fazia e já era, não foi assim? Eu fazia e acabou. Não ficava ali perguntando por que devo fazer. Eu fazia e já era. As pessoas falavam o quê? Nossa, como foi rápido, radical. Rapidamente já foi líder. Rápido ser pastor. Mas não é que é rápido, o que é demorado para você? Não sei o que é rápido, o que é demorado. Eu olho para vocês jovens aí e fico pensando, quanta vida de Deus vocês têm ainda para manifestar? Se eu perguntar para o Josivaldo hoje, ele fala o quê? Putz, devia ter feito isso aqui com 20 anos de idade. Já pensou a dona Ana, esse furacão para evangelizar? E nós, se ela tivesse entendido isso aqui quando ela tinha 15 anos, quantas vezes ela não tinha ganhado para o senhor? Eu sei que as pessoas vão falar assim para a senhora, tudo foi no tempo certo. E a senhora vai ter essa revelação também. Mas lá no nosso interior, quem entende o chamado de Deus fala o quê? Por que que não foi antes? Isso aqui devia ter sido antes. Quanto tempo perdi da minha vida. Porque irrita esses negócios. Você vê as pessoas rompendo, fluindo, entendendo, independente do que elas são. Por isso que o último item fala o quê? Que é o cumprimento. Concretizou. Moisés concretizou, Maria cumpriu, todo mundo fez o que tinha que ser feito. Acabou. Daqui a alguns meses, ou daqui a algum ano, mais ou menos, a gente vai abrir a igreja de uma série de pessoas aqui. E vão falar o quê? Rapaz, não é que virou pastor mesmo? Irmão, é tão legal você chegar numa reunião e ver Márcio Roberto participando da reunião com os pastores? É legal, eu estou lá às vezes anotando, participando, dando sugestões, mas eu olho para minha frente e eu vejo o Márcio da Liliane, que andou aqui comigo e não queria nem se converter, não queria nem se batizar. Aí eu olho para o Márcio Roberto, que suava três camisetas para fazer uma célula. Chorava para tudo. Eu olho para esses caras numa mesa comigo, lá junto com o pastor Basílio, os outros supervisores. É inacreditável. Todos passaram por isso aqui. Em algum momento você está nisso aqui. Uma dessas fases você está passando. Até concretizar, até Maria chegar em Lucas 1,46 e falar assim, então disse Maria, a minha alma engrandece o Senhor. No mundo natural, Maria tinha um problema. Qual o problema dela? Ela estava grávida, não era casada, não podia ter passado por isso, mas ela o quê? Minha alma te engrandece. Se for para me morrer por causa do Cristo, eu morro. Mas a minha vida agora só tem significado por causa de Cristo. Ela estava grávida sem casar. Mas ela fez o quê? Eu te amo. Não tenho crise mais. Eu entendi. Entendi que é para isso. Fiquei irritada, fiquei preocupada, queria entender o processo, queria ver o que é, mas agora minha alma te engrandece. Minha vida é sua, meu espírito é teu, meu coração é teu. Gideão disse em Juízes 6, 24. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e clamou ao Senhor. É paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos Abiezritas. Até hoje ele edificou algo que persistente. O camarada que não queria fazer nada, ficou inquieto, deixou algo para toda a eternidade. Para sempre. Moisés. Jeremias 29, eu acho que é. Isso. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar fins ao que desejais. Deus quer acabar com tudo aquilo que você deseja de forma natural. Ele quer te dar tudo aquilo que é a vontade dele. E as vontades dele, está escrito aqui, que não é de mal, e sim de paz. Você quer coisas boas, dona Jéssica? Quer. Tudo que você quer, joga fora. Receba tudo aquilo que Deus quer dar para a sua vida. O que você quer? Eu não sei, irmão. Não sei mesmo. Eu sei que alguns aí serão chamados para cumprir o propósito na faculdade. Outros na medicina, outros na engenharia, outros na advocacia, outros sendo professores. Cada um vai cumprir o seu chamado. Outros serão pastores de tempo integral. Mas independente de onde você está, Deus te chama para alguma coisa hoje. Deus chama você hoje para cumprir um processo que você está passando aí de bobeira. Você está inquieto? De bobeira. Você está irritado? De bobeira. Está preocupado? De bobeira. Renda-se logo. Não adianta lutar. Como que você vai lutar com Deus? É para se batizar? Batiza logo. É para se converter hoje? Se converta logo. É para ser um líder de treinamento? Seja um líder logo. É para ser líder de célula? Seja logo. Faça logo, irmão. Não adianta. Não, daqui a um ano eu vou pregar isso aqui de novo. Você vai estar com essa mesma cara de chinchinha aí. Sabe? Não tem nexo, não tem jeito. Se é para fazer, faz logo. Fernandão, você vai ser um pastor, meu irmão. Não tem jeito. Já quer para ser? Seja logo. Não sei o tempo de Deus para a sua vida. Eu sempre acredito que o tempo de Deus é hoje. Eu não acredito nesse negócio de oh, Deus não trabalha com predatado, irmão. Deus faz um negócio agora. Vá lá e liberta o povo. Vou me preparar, vou fazer igual o Rock Balboa, vou orar em língua. Não, é agora. Abra sua célula agora, abra sua casa agora. Prega o evangelho agora. Irmão, tem gente aqui que tem que abrir 2, 3 células por semana. Tem gente aqui que não pode nem deixar de fazer. Eu sei que na sua cabeça agora tem uma luta do velho homem com o novo homem, o interior. Paulo fala de luta interior. O que eu faço, o que eu sou, o que eu penso, versus o que Deus quer, o que Deus acredita e do que Deus chama. Não é assim? Uma luta terrível. Toda vez que eu vejo uns caras que chegam assim, igual ele chegou aqui, luta jiu-jitsu, academia, eu lembro de você. Porque o Cris também, quando chegou aqui, ele fazia essas mesmas coisas que você faz, né? Até hoje o professor dele desacredita como que ele deixou de treinar para fazer as coisas da igreja. Até hoje, no Facebook dele, ele toma umas exortadas lá. Você está triste? Não tem tristeza na vida de Deus. Eu sei que você fica irritado. Quem não tem isso, fica irritado agora, né? Focado. Eles não têm problema? Temos problema demais. Mas nosso problema passa assim, ó, muito rápido. Para concluir, Deus não está calado, meu irmão. Não está. Deus está falando aqui desde o começo do culto. Se você quiser escutar, ouça. A voz de Deus pode ser nítida para você agora, pode ser somente um ruído. Quem decide é você. Quem sabe o que Deus quer para você agora é só você mesmo. Você sabe quando o negócio é de Deus ou não é? Sabe ou não sabe? Sabe. Você sabe. Alguns estão ainda no momento da perturbação. Está ou não está? Está. Isso é que perturba. Outros estão no momento de tentar entender algo que não dá para entender, tá? Você que está querendo entender o que é Deus, posso dar uma dica para você sofrer menos? Não entenda, se joga nesse rio e vai embora. Outros estão na fase de quê? Questionar. Como é questionar Deus, irmão? Não tem como questionar Deus. Você quer ser líder? Quer ou não quer? Quer? De verdade? Quer ou não quer? Curte. Aleluia. Não é fácil o negócio? Você quer ou não quer? Batismo. Quer ou não quer? Aquele que quiser me servir. Vai aborrecer pai e mãe, filhos e filhas. Vai aborrecer. Não tem jeito, irmão. Outros estão no momento do quê? De se render. É a hora, sua hora é agora. Esse é o seu momento. Eu nem espero aqui na frente hoje muita gente. Eu espero aqueles que querem se render de verdade. Sabe, aqueles que... Ah, não aguento mais. Chegou meu momento, eu não suporto, não dá. Todo mundo rompendo e eu não. Meu Deus. O que eu tenho que fazer? Me ajuda logo. Se é para passar por isso, que eu passe logo, me dá força. Eu quero isso para minha vida. Que deve ser um negócio terrível isso aí. Para quem quer. Tem gente que não quer, mas tem gente que quer de verdade. E tem pessoas que estão aqui só confirmando aquilo que já está queimando no seu coração. Só confirmando aquilo que Deus quer de você. E o último é o quê? Pessoas que vão aqui hoje o quê? Concretizar. Só concretizar o chamar. Mas eu quero falar com aqueles que querem o quê? Adivinha. Se render. Quem está perturbado, vai ficar perturbado. Até se render. Quem está inquieto, vai ficar inquieto até se render. Quem quer ficar só entendendo as coisas de forma racional, vai ficar querendo entender de forma racional até se render. Quem quer ficar perguntando, questionando Deus, vai ficar questionando até se render. Então, resumindo, o divisor de águas é se render. Porque depois que você se rende, não tem mais o que fazer. Se rendeu. Quando você se rende, você não tem mais direito. O seu dono é quem? Quem te conquistou? Quem te conquistou? Cristo. Um soldado rendido tem direito? Está rendido, não tem o que fazer. Se questionar, morre. Se tentar fugir, morre. Se ficar lá fazendo birra, morre também. E aqui também morre, de forma espiritual. Espiritualmente fica mortinho. Qual que é o segredo da visão? Do plano de Deus? A rendição. É aquilo que você acha, o seu ego, a sua achismo, as suas opiniões versus aquilo que Deus quer de você. E é o quê? Tudo. Tudo, tudo, tudo, tudo, tudo. Deus quer seu coração? Quer. Ele quer seu espírito? Quer. Quer sua alma? Quer. Quer tudo de você. Não dá para você se entregar pela metade. Deus não usa resto. O que sobra. Tudo. Assim sendo, fecha os olhos. Quero orar por você. Espírito Santo de Deus, nós te amamos. Nós te adoramos neste lugar, Senhor. Pessoas que Pessoas neste lugar, Senhor, estão passando por todo tipo de crise, luta, dificuldades, questionamentos, análise. Mas chegou o momento, Espírito Santo, do Senhor consolidar a vida de cada um deles, colocar no propósito, no chamado, na vida de Deus. Chegou o momento, Senhor, do Senhor dar direção, vida. Ah, Espírito Santo de Deus, nós te adoramos neste lugar. Momento da tua igreja, Senhor, se render a ti, de verdade. Se render a ti de acordo com as suas vontades, de acordo com tudo aquilo que o Senhor quer. O Senhor chamou eles desde o ventre da mãe. Há um chamado nítido na vida de cada um deles. O fluido do teu Espírito, Senhor, sobre a vida deles vem há muitos anos. Infelizmente a religião, o achismo, as opiniões quebram, Senhor. Nós anulamos hoje toda a razão. Nós queremos nos prostrar de acordo com o teu Espírito. Você, meu irmão, quer se render hoje ao Senhor. Não aguenta mais, quer dar um basta, não suporta mais. Eu quero convidar você a ter um ato de fé, de coragem. Quero que você venha aqui na frente que eu quero orar. Espírito Santo de Deus, você que é líder de célula, quiser orar por eles, quero que você venha orar por cada um deles agora. Você que está na sua cadeira, eu queria que você orasse de dois em dois, três em três. Se possível, você ore com a sua célula. Ore com a sua família. Espírito Santo de Deus, nós te amamos. Nós te adoramos e bendizemos, Senhor. Esse vencedor de pé, quero fazer um louvor com vocês. Gostaria que você que está aí atrás também viesse aqui na frente. Mas quem quiser ficar aí orando, ajoelhado, pode deixar, irmão. Não tem crise, não. De repente a pessoa estava no momento da hesitação ainda, né? De repente ela estava no momento que hoje foi quebrado algumas coisas, né? Algumas mentiras do diabo. Quero que você dê a mão para a pessoa do seu lado, para você entender o que é o fluir de Deus. Se existe alguém aqui na igreja que no final do culto quiser aceitar Jesus, quiser decidir sobre o batismo, procure nossos líderes de célula, venha falar comigo, eu explico para você também. Pode soltar, Jefferson. Eu quero que você faça desse louvor sua oração da semana. Seja o louvor que direciona seu espírito, seu chamado, a sua vida. É o louvor que direcionou muito o meu ministério. Eu sei que tem mais. Deus tem mais para você, irmão. Se renda a Ele, se renda. Eu sei que existe mais de Deus para mim. Deus tem mais para você. Que amor é esse? Eu não entendo, Senhor. Que amor é esse? Eu não entendo, Senhor. Que amor é esse? Mas eu nem quero entender. Eu não entendo. Maior do que o amor de um pai. Mais forte que o amor de um homem. Mais profundo que um amigo. É o teu amor. Maior do que o amor de um pai. Mais forte que o amor de um homem, mais profundo que um amigo, é o teu amor. Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Eu não entendo que conquistou meu vaziou de mim. Foi o teu amor que conquistou meu coração, que quebrou minhas razões, que me esvaziou de mim. Foi o teu amor. Sinta-se abraçado pelo Senhor agora. Ele te envolve como um pai. Ele te envolve agora como o pai envolve um filho que precisa de algo. Ele te ama, ele morreu na cruz por você. Ele é tudo o que você precisa. Leva-me. Você que quer algo novo. Ao primeiro amor, onde tudo começou, Senhor. Aleluia. Leva-me. Ao primeiro amor, onde tudo começou, Senhor. Você quer tudo de novo? Eu digo sim. Fale pra Ele. Eu digo sim. Eu digo sim, Senhor. Eu digo sim. Ao teu chamado, Deus. Eu digo sim. Eu digo sim, Senhor. Agora, como na primeira vez, como no primeiro instante, como no primeiro olhar, tomo o teu lugar, como na primeira vez, como no primeiro instante, como no primeiro olhar. Abra os seus braços e fale pra Ele: toma o teu lugar, toma o teu lugar, Senhor, como na primeira vez, Senhor, toma o teu lugar. Ó, vem, vem, ó, vem, ó, vem. Com teu amor, declare. Ó, vem, ó, vem me envolver com o teu amor que conquistou o coração, que quebrou minhas razões, que me esvaziou de mim. Ah, vencedores. Ah, pessoas que se rendem, que buscam o chamado de Deus. Não tente entender, faça aquilo que tem que ser feito. Diga para ele: eis-me aqui, Senhor, que tudo vai dar certo. Deus tem coisas boas para você. Deus tem plano do bem para você. Deus não tem nada mal para você. Renda-se a ele, ele vai suprir todas as suas necessidades. Em nome de Jesus. Fiquem na graça. Fiquem na paz do Senhor. Tenha uma semana abençoada. Ande com seu líder de célula. Faça a consolidação do batismo de sábado. É o momento da igreja conquistar, crescer e reinar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Se sinta inquieto pelo Espírito. Se Deus está te incomodando essa semana, nos procure. Não ande sozinho. Há um chamado para a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Abraço, seu irmão. Deseja a ele uma semana abençoada.